É isso aí, 96,1 FM, 28 de outubro de 2011, primeiros minutos aí, começando agora a banda Bexigão de Pedra, é isso aí, curtam aí na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Boa noite, aí, a gente é o Bexigão de Pedra, banda aqui de São Carlos mesmo, instrumental. É um prazer imenso estar tocando aqui no, na noite de lançamento do CD Kadmira, das Aeromoças e Tenistas Russas, banda irmã nossa aí, brothers, tamo junto. Agradecer aqui o Aparelho Coletivo, Fora do Eixo, todo mundo que tá participando aí da organização. Bom, vamos começar e queria pedir pra galera chegar mais aqui na frente, tá muito distante ainda. Chega aí. É nóis, vamos lá. We'll be right back. Tem uma página do Toque no Brasil, bexigãodepedra.tnb.art.br. Vamos aí. Thank you. Valeu, galera. Um salve pros meninos que voltaram agora aí. Puta saudade que a gente tá matando agora. Thank you. Ah, valeu, galera. É isso aí, vamos tocar Joelhada no Meio agora. Tem um vídeo lá no YouTube, quem quiser procurar, Bexigão de Pedra, a gente tem um canal lá que a gente vai subindo os vídeos. É isso aí, vamos lá. Vamos pular agora isso aí, vamos agitar aqui na frente, tá todo mundo muito parado. Vamos aí. Tá muito louco. Agora é rock and roll, é isso aí, esse cara que tá representando. I'm gonna Bom, é isso aí, galera. A gente vai tocar nossa última música, que é Criança Contagiosa. Ah, não. Ainda não é a última, mas vamos aí. Thank you. Bom, ainda tem mais uma, não era a última, mas agora vai ser, né? Agora não tem mais nenhuma. É previsão do tempo. Vamos lá. É isso aí. Agradecer a galera aí do Aparelho Coletivo, todos os parceiros, todo mundo tá junto, Julinho no som, valeu. E é nóis, continue aí porque vai ter aeromoças e tenistas russas, lógico. Lançando Kadimir aí, acabaram de chegar da tour, estão na pilha. Showzão imperdível, é isso aí. Vamos dar, vamos prosseguir. Thank you. mais uma. Beleza. Mais uma aqui. Tá no... Tá saindo do forno essa nova versão beta. Mas tá massa. Espero que vocês gostem aí. Essa vai pra casa das buchas aqui. Vamos aí. É nóis. Thank you. na próxima vai estar 100%. Valeu, galera. Agora eram moças e tenistas russas lançando Kadmir aí. Vamos ficar que esse é o show de gala da noite. Noite sensacional aí. Muito obrigado, aparelho coletivo, a todo mundo aí. É nóis. Julinho no som, obrigado mais uma vez. Não, vai rolar. O principal tá chegando aí, né? Vai ter outros aí. Valeu. É isso aí, 96,1 FM. Vocês acabaram de ouvir aí a banda Bixigão de Pedra. Músicas independentes aí. Logo menos vai rolar aí a... as próximas bandas. O Aeromoças aí vai entrar em breve aí. Também vai rolar participação da galera do Malditas Ovelhas. É isso aí, continue na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara.